que é a luz de Deus que ilumina o nosso caminho, que é um farol que indica para nós a direção, possa ser observada, possa ser vista, para que tenhamos em cada instante, em cada momento, a certeza daquilo que estamos fazendo, daquilo que precisamos fazer, que essa luz brilhe não só no nosso horizonte, mas principalmente brilhe dentro de nós, pela manifestação, pela compreensão, que possamos manifestar sempre a sabedoria e o amor divino. Que Deus Pai nos abençoe a todos e que assim seja.